Pará. Pará, exato. Desejaria ouvir a música com o trio Parada Dura, Telefone Mudo. Certo, certo. Quero ouvir e ofereço para todo o pessoal de Conceição da Araguaia. Que legal, que bom. E brevemente estarei voltando para aí no próximo mês. Se Deus quiser, se Deus quiser. Telefone Mudo. Sou Laurindo e estou aqui na cidade de São João de Pirabas, Pará. Falou, Laurindo. Queria ouvir a música Telefone Mudo. Vai ouvir, vai ouvir. Trio Parada Dura. Vai ouvir, porque esse programa aqui, Laurindo, é um programa que atende mesmo as pessoas. Faço questão de atender o pedido do Laurindo. Então vamos, minha gente, com o Trio Parada Dura. Telefone Mudo. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai piscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi meu telefone cortar. Você vai piscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Chegou a mensagem aqui de Jacundá, no estado do Pará. Tem muito tempo que eu não vou nessa cidade. Bastante tempo. Lá de Jacundá, nosso amigo Elias de Souza está ouvindo o nosso programa lá, está querendo ouvir aqui Leonardo cantando uma música para ele, e ele está oferecendo a todos os ouvintes na escuta do programa. Elias de Souza, de Jacundá, ele disse assim: se tiver a música Cristal Quebrado, eu agradeço. Se tiver, Frank Russo, Cristal Quebrado, toque aí para ele. Se não, você vai tocar uma música do Leonardo, que ele gosta mesmo de ouvir o Leonardo cantando. Falou, Elias! Música.

mais cachaça e saudade mata. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. A rua se mata. Mata mesmo, parceiro. Mata, né? Mata demais. Lá se vai mais uma noite que eu tô virando. No vazio desse apartamento, já tô quase virando. Bate o desespero, empilhando garrafa. Passa o tempo, só você não passa. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Tem uma frase que diz: o céu é o limite e a saúde com beleza completa. Nós criamos o céu para você. Isso mesmo. Nossa mais alta tecnologia criou o Céu 2, o colágeno tipo 2 da saúde com beleza que está revolucionando o mercado. Colágeno com magnésio, único, exclusivo nosso. O uso do Céu 2 auxilia na reposição de colágeno para quem sofre com dores nas articulações, reforça os músculos, ossos e pele, melhorando o desempenho das suas atividades. Céu 2, colágeno tipo 2 com magnésio da saúde com beleza. Peça ao nosso representante na sua cidade ou pelo WhatsApp 61 998195151. Se preferir, temos também nossa loja virtual, saudecombeleza.com.br. E agora, a hora do besteirol. Oi, Zélia. Oi, Adelson. Tudo bem de ontem pra hoje? Tudo bem. Tudo normal, né? Tudo normal, a festa foi boa. É, aniversário do Edelson e Moura. Não fiquei rouca, então é, tá bom. Tá bem, é, os filhos vieram, né? Ah, foi uma maravilha. Ajudaram na, como é que se fala? Na janta, fazer. Ih, foi bom demais. Olha, o jantar foi top de linha. Aquela lasanha tava, ó, boa, dos deuses. Como é que é? Tava dos deuses. Dos deuses, muito gostosa mesmo. Qual é o besteirol de hoje, Zélia? Edelson, você sabe qual a, galinha que cai no chão e surta? Cai no chão e surta. Surta. A galinha. Fica nervosa, espirriando e tal. Não sei. Ah. Qual é a galinha que surta? É a galinha cai e pira. Ah, para com isso, Zé. Ué, não cai e pira. Para com isso. O que é isso, menina? Tchau, Zélia. Tchau, Edelson. Alô, meus ouvintes queridos do Ceará, vocês estão bem? Alô, povo de Carnaubal. Oi, bom dia, Edelson Moura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Maria Auxiliadora de Carnaubal. Oi, Maria. E você, botasse uma música de Amado Batista, Agora certo. Nunca Mais. Certo, certo. Ele escuto todos os dias. Certo. Né? É, deixo um só dia de lhe escutar, só se eu não estiver em casa. Sei, sei. Gosto muito do seu programa. Obrigado, minha amiga.

paixão ou a loucura. Raiva e prazer é um misto de ternura. É doença e não tem cura. É paixão ou loucura. Vamos falar com os nossos ouvintes do Brasil. Alô, alô! Boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde, bom dia. Ainda estou aqui esperando pelo seu atendimento, que Opa. Foi no dia 30 de junho. Eu queria que você ouvisse essas palavras maravilhosas que eu tenho para lhe dizer. Certo. Que seus remédios é nota mil. Que bom, minha amiga. Nota mil. Que bom. Que eu tô tomando o Estrela Azul. Certo, né? Certo. E tô tomando o Cálcio. Olha. Que é muito bom. Que legal. Tô me sentindo bem melhor. Certo. Eu senti a dor nas minhas pernas muito, muito forte. Sim. E dor na coluna. Uhum. Senti muito problema, tava sentindo um bocado de problema. Mas agora foi que eu tomei um Cálcio e um Estrela Azul, né? Certo. O óleo. Uhum. E tô me sentindo bem, né? Que legal, minha amiga. Que bom receber essa notícia, né? O objetivo não é somente vender. É saber que os produtos vendidos, eles estão caindo também no agrado das pessoas. Vamos tocar pra ela, Franklin Russo. Uma música bonita pra ela se apaixonar. Você, pois eu preciso lhe dizer o que está acontecendo. A mulher por quem você se apaixonou, por telefone me falou que por mim está sofrendo. Amigo, estava apaixonado quando ela me deixou de lado e com você foi morar. Agora esse amor pra mim morreu. Ela diz que não me esqueceu e pros meus braços quer voltar. Amigo, muito obrigado, eu lhe digo, mas eu já tinha percebido que ontem lhe mandei embora. Por isso ela foi me procurar pra novamente me enganar e depois me dar um fora. Amigo, essa mulher me vi na rua, não é minha e nem é sua, não precisa nem falar. Garçom, traz mais bebida nessa mesa, que hoje da minha cabeça, essa mulher eu vou tirar. Se ela vai ficar abandonada, sem eu e sem você, pois ela tem que padecer pelo mundo sem amor. Então vai chorar, desesperada, sem saber o que fazer. Essa bandida tem que aprender a um homem dar valor. Se ela vai ficar abandonada, sem eu e sem você, pois ela tem que padecer pelo mundo sem amor. Então vai chorar, desesperada, sem saber o que fazer. Essa bandida tem que aprender a um homem dar valor. Chegou

De Love. Thank you. você ouviu I Be Derry com Jackson 5. Música linda, né? Programa só tá começando. Antes você ouviu aí para abrir o nosso programa de hoje com Phil Collins. Quero ver você participando aqui do nosso programa, mandando aí seu recadinho apaixonante pro seu amor, pra sua paquera, pro seu ficante. É isso aí, tô te esperando aqui, viu? É o Cidade Love com as melhores músicas românticas, a melhor programação feita só pra você. Dando sequência, vem chegando os irmãos Bee Gees aqui na nossa programação desse fim de noite. I started a joke, which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. The joke was on me. Of you every step of the way. And memories

can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Dylan aqui na Cidade Lula nessa noite maravilhosa. Vamos mandar abraços e beijos. Todo mundo ligadinho, todo mundo curtindo aí o programa Cidade Love. Alô Roberto, alô Christian. O Gabriel tá ligadinho também aqui, deixa eu ver quem mais. O Renato, a Antônia, a Sara, também o Thiago, o Eduardo, o Michel também tá lá curtindo o programa, hein? Alô Michel, aquele abraço pra você. Vamos agora com a indicação do Rosael, que tá a fim de curtir por aqui, Simone. E eles oferecendo especialmente lá pra Grazi. Vamos ouvir no Cidade Love?

Então visite uma igreja adventista do sétimo dia. Mensagens de esperança em um ambiente repleto de amigos. As reuniões acontecem em 3 dias. No sábado, às 9 da manhã, quarta-feira e domingo, às 7:30 da noite. Igreja Adventista do Sétimo Dia, um lugar de esperança. Aonde chega as nossas ondas, somos líder em audiência. Cactus FM 87,9. 22 horas e 5 minutos. O programa perfeito para quem está apaixonada ou apaixonado. Cidade Love. Já voltamos aqui no Cidade Love com muito mais pra você. A vida é como uma câmera. Foque no que é importante. Capture bons momentos. Desenvolva a vida a partir de negativos. E se as coisas não derem certo, tire outra foto. De animais. Pra você na Cidade Love. Boa noite. Cidade Love.